ficou tão difícil. De repente tudo fora do lugar. De repente o celeiro está vazio. Vieram em minha casa me cobrar. De repente eu fiquei desesperada. Os meus filhos, eles querem me tomar. E agora o que eu devo fazer? Me diga, profeta, o que é que tem em casa? Um pouco de azeite. Então peça vasilhas emprestadas. Entra, fecha a porta e encha. Vai multiplicar. Eu profetizo que nunca mais vai faltar. Você vai ter de sobra para viver e abençoar. Vai dormir tranquilo, aqui seus filhos ninguém vai levar. Vai multiplicar. O azeite da botija não vai acabar. Você vai ter de sobra para viver e abençoar. Vai dormir tranquila, despreocupa. O azeite da botija não vai acabar. Oh, oh. O que é que tem em casa? Um pouco de azeite. Então peça vasilhas emprestadas. Entra, fecha a porta e encha. Vai multiplicar. Eu profetizo que nunca mais vai faltar. Você vai ter de sobra pra viver e abençoar. Vai dormir tranquila que seus filhos ninguém vai levar. Vai multiplicar. O azeite da botija não vai acabar. Você vai ter de sobra pra viver e abençoar. Vai dormir tranquila, despreocupa. O azeite da botija não vai acabar. Vai multiplicar. O azeite da botija não vai acabar. Vai multiplicar. Ou vai multiplicar. O azeite da botija não vai acabar. Jesus não vai deixar faltar. Ele vai prover sobre a tua vida, sobre a tua história. Ele não vai deixar faltar. Oh, oh, oh, oh. Nunca mais vai faltar. Você vai ter de sobra pra viver e abençoar. Vai dormir tranquila que seus filhos ninguém vai levar. Vai multiplicar. O azeite da botija não vai acabar. Você vai ter de sobra pra viver e abençoar. Vai dormir tranquila, despreocupa. O azeite da botija não vai acabar. Oh, oh, oh. Não vai acabar, não, não. Oh, te dá botija não vai acabar.